Leonardo canta Pega Eu e Leva Pra Você. Quem quiser um coração cheio de amor e paixão, tenho pra dar e vender. Pega eu e leva pra você. Pega eu e leva pra você. Se você tá sem ninguém e tá procurando alguém que te ame e dê prazer, leva pra você. Quero ser sua metade, a sua felicidade, sou o seu amanhecer. Pega eu e leva pra você. Pega eu e leva pra você. Estou contando as horas pra gente se ver. Quando você chegar, eu quero te dizer: pega eu e leva pra você. Pega eu e leva pra você. Pega eu e leva pra você. Pra você. Pega eu e leva pra você. Pega eu e leva pra você. Pega eu e leva, leva pra você. Muito obrigado, gente. Muito bem, um abraço meu amigo Fábio Júnior em São Paulo, ligado no nosso programa. Minha querida Maria José Alves em Araçuaí, Minas Gerais, também ligada no nosso programa. Um abraço a todos vocês de Araçuaí, aí Minas Gerais, audiência fantástica, né? Muito obrigado. Meu amigo Jerry Camilo em Goiânia, ligado no Mundo Sertanejo. Um abraço a todos vocês, amigos da Rádio Cidade FM Goiânia, também exibindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho, pela parceria de vocês, viu? Meu amigo Edmilson Oliveira em Ibitiara, também ligado no Mundo Sertanejo. Marcelo Lima em Serrolândia, também ouvindo o Mundo Sertanejo. Minha querida Sueli Figueiredo em Unaí, Minas Gerais. Luiz Brito em Dom Basílio, Bahia, ouvindo o nosso Mundo Sertanejo. Jean Mailon em São Felipe do Oeste, Rondônia, ouvindo o nosso Mundo Sertanejo. Meu amigo Cleiton Henrique em Berilo, Minas Gerais, ouvindo Mundo Sertanejo. Um abraço, Reginaldo Franco, todos amigos da Arai FM, a minha querida Vilma Fernandes em Caetitu, todos vocês ouvintes da Arai FM em Berilo e região. Muito obrigado pelo carinho, pela parceria de vocês, viu? Bruno e Marrone cantam Dormir na Praça. Caminhei sozinho pela rua, falei com as estrelas e com a lua. Deitei no banco da praça, adormeci e sonhei com você. Sonho, você veio provocante, me deu um beijo doce, me abraçou. E bem na hora H, no ponto alto do amor, já era dia, o guarda me acordou. Onde você

Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação: Diego Valadares. Muito bem, estamos de volta. O Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, meu amigo Ed Carlos Santos, em Campina Grande do Sul. Um abraço a todos vocês, amigos, aí da Rádio Play FM, exibindo o nosso programa em Campina Grande do Sul. Muito obrigado pelo carinho. Valeu, Ed Carlos Santos e todos da equipe da Play FM. Um abraço, meu amigo Neri Brandão, da Rádio Florestal FM, em Lagoa do Ouro, no Pernambuco, também exibindo o nosso programa. Muito obrigado a todos vocês, viu? Valeu, Neri Brandão e todos da equipe da Florestal FM. Um abraço, meu amigo, da Atividade FM, em Juína, Mato Grosso, Talibe Gonçalves e todos da equipe, exibindo o nosso Mundo Sertanejo todos os dias, às 7 horas da manhã. Ainda no Mato Grosso, vamos para Juara, onde nós temos a Rádio Difusora AM, exibindo o nosso programa aí para todo o estadão do Mato Grosso, aí de Juara, né? Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Quem canta bonito agora, Alessandra Rios, Você Vai Se Apaixonar. Um abraço, Leandro Simões, da Rádio Nova Paulista, em Caieiras, São Paulo, exibindo o nosso programa. Canta, Alessandra Rios, Você Vai Se Apaixonar. Oi, gente, aqui é a Alessandra Rios e essa é minha nova música, Você Vai Se Apaixonar. Já faz tempo que estou perto de você, nem me olha e nem me dá moral. Já fiz de tudo pra poder me perceber, mas como amigo não consegue enxergar. Você vai se apaixonar. Quero um beijo. Tentei até mesmo não chorar, não teve jeito, a lágrima caiu. Fiz uma canção para você, mas quando ouviu, beijou outra e quero um beijo. Você vai se apaixonar quando me beijar, descobrir qual é o sabor de sentimento com amor, pois são tantas emoções aqui dentro do peito que quando eu recebo abraço, na verdade eu quero um beijo. Sertanejo.